Salvador, boa tarde, senhor presidente. São 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320 e a saída São Bruno. Para 3155, após 2 mil pés, autorizado Leda. Azul 2711 para a descida. Azul 2711, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 4 mil com 1015. A nossa sequência de aproximação qual seria? Azul 2711, número 1 na aproximação. Opa, a senhora pode nos autorizar para hoje pelo? Azul 2711, aguarde a autorização da Aproad pelo. Pois temos uma decolagem para o setor norte na saída Momo. Irá conflitar com a sua aeronave se adiantar da presente. Muito bem, a princípio mantendo a chegada autorizada para 4.000 com 1.500, obrigado. O 738, chama o centro Recife. Frequência 126.0, alterna 135.3. 260.353, voo 738, boa tarde. No 4, decola de 28, controle 120, decimal 8, então bom voo e boa tarde. 1208, CDM, 3 no 4, obrigado, você. Controle Salvador, boa tarde, assina 63 no 4. Assina 63 no 4, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída Momo. Para 340, na saída Momo, assina 63 no 4. Salvador, boa tarde, Gol 620, aproxima Ponte Vera, Dono Zero. 620, velocidade autorizada do alinhar e manter esse bicho no zero. Ali mantém 1-0, Gol 620. Azul 271, desça até nível de voo 120. para o 120, 127 no 1. Xené 63, 14, suba até nível de voo 100. Beleza, no 4, sobe até 100, receio. Xené 63, 14, informação de tráfego agora 3 horas, 1,6 milhas, rumo sudoeste, passando do nível de voo 130, restrito até 120, até R72. O azul 2711, informação de tráfego 9 horas, 15 milhas, rumo noroeste, passando agora nível de voo 070, subida para o 100, um Airbus 320. Ciente, 2711. Oceania 6314, voo direto Cogbu. Direto Cogbu, Oceania 6314. Azul 2711, voo direto Duna. Direto Duna, 2711. Tem 120, 279? Afirmo. Aguarde passagem do tráfego informado. Aguardando, 279. Contra Salvador, boa tarde. Jogou 620, vai ser da PUC. 1620, contato radar na decolagem. Foi para nível de voo 370, via saída PUC. 370, via PUC, eu vou 620. O tráfego superado lateralmente, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado Electric Stray, reporte estabilizado. Informativo para 2.000, reportará estabilizado no ILS 2719. Chile 63 no 4, tráfego superado, suba para nível de voo 340. Para 340, Chile 63 no 4. Salvador, boa tarde, o 6210 do Oceaná com hotel. Chile 6210, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Sente, essa via Bomed 1, Chile 6210, 050. São 3155, chamo sempre Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Sente, Recife 1235, alterna 251, são 3155, boa. Solicita voa magnética 050, 60 milhas, está formatando. 050, 60 milhas, confirma. Sim, ativo, 050, 60 milhas. Ciente. Ciente, gol 620. 3014, chamo Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 125, alterna 126.85, certo? 3014, boa tarde. Salvador, Marinha 7065, a Andréa está buscando para o hotel, a Silva Colares. Confirmando ao Marinha 7065? Afirmativo. Ainda a cola sem parada da presente? O Marinha tem condições de colada. Cuidado, a linha é decolar. Pista 1-0, vento 1-9, 0 graus, com 1-2 nós, 1-2 é nós, ponte fora do sol. Salvador Marinha 7065, fora do sol. 065, decolos 38, da frente chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Presente, controle 120, decimal 8, Marinha 7065. No chamador, frequência 1118, decimal 95. 295, uma boa tarde. 1620, submantém nível 350. 350, restrito, gol 620. Gol no 620, chama Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.285, gol 620. Mas com 15 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Autorizado pouso, 279. Salvador, Marinha 7065. Marinha 7065, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 050, saída Conde. Subindo para 050, saída Conde, Marinha 7065. Marinha 7065, assim que possível, informa o estimado do ingresso na terminal Aracaju e o estimado do pouso. Informará o ingresso na terminal Aracaju e o pouso, Marinha 7065. Pro 279, por favor. 190, vento 190, com agora 17 nós, 17 nós. Afirmativo, graças. 367 autorizado, alinhar e manter, cabeceira 10. Sim, mantém, não, 10, tá 3367. Desista para 2.000 pés, ajustando 0 no 5, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Reportório estabilizado, ajustando 62, 10, LS X-Ray. Solo 41, chama solo 121 decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. Boa tarde, Salvador, Bahia 7065, perdão. Prossiga. Marinha 7065, acendendo para 050, estima, terminal Aracaju, 2027, e pouso 2113. Ciente, copiado, Marinha 7065. Autorizado decolar, estamos 0, vento 170 graus com 17 nós. Teve decolagem, então, por isso ele está certo. Sete, decolos 44, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, tá 3367. Tem 3367, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, voa letra. Para 360 após 2.000 pés mesmo. estabilizou 6210, visual com a 10. Sim, a 6210 chama a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde, 295. Salvador, 6210, boa tarde. Salvador, 6210. Adicionar 6210, altímetro no 0, no 5, tá visual com o campo? Afirmo, visual. É 6210, vento 190 graus, com 18 nós, 18 nós, repouso autorizado, não no 0, picha seca. Sente, 6210, repouso no 0. Zero meio cinco cliente. Na 6210, solo é 51, na direita solo 21, decimal 9, boa tarde. 219, muito obrigado. Frequência 1128, decimal 35, alternando 25, decimal 1. 12835, 3367, boa tarde. telefone da 3145, quanto espera da 120. No 45, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Alinhe, manter 1-0, 3-1 no 45. Controle Salvador, Marinha 7065. Prossiga. Atualizando as estimadas para ingresso na CMA Aracaju, 2018. E para Aracaju, 2153. 2018, 2153, confirme. Confirmando, 2053 Aracaju. 2053, ciente. Vento 190 graus com 15 nós, 15 nós, autorizado a decolar, repetindo 0. Deve decolar, então, no 190 no meio, aciona a identificação. Desça para nível de voo 050, voa direto TAP. 050 direto TAP, 190 no meio. Controle Salvador, boa tarde. Voo no 869, informação hotel. Voo no 869, aciona a identificação. Desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 5. Via chegada bom, se reduza para 230 nós. 150, estamos via chegada bom, com 5.230 nós. Voo no 869. Controle da 3145, cruzamento 900. 3145, contato radar, subiu para o nível de voo 340, voa direto Leda. Direto Leda, 340, 3145. Salvador, boa tarde, Gol 9169, próxima ponte 010, pronto. 9, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Ali, manter 10, Gol 9169. Autorizado a decolar, fecha no zero, vento 160 graus, 15 nós. Além da cola no zero, vão 169. Decolou 02, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 08, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o voo 1069, estamos voando na sua escuta. O 1169, confirme. O 1169, senhora. O 1169, contatada na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, boa leda. Tente 360, após 2000, voa leda, Gol 169. Jorge Salvador, boa tarde, Gol 1166, informação hotel. Gol 1166, aciona a identificação, deixa a via chegada BOMED 1 para o nível de voo 060. Identificou BOMED 1 060, Gol 1166. Ano 45, chamo Centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. 28352510, 3145. 0 no 6, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 5. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.015, autorizado, reporte estabilizado no X-Ray, 0 no 6. Controle, gol 1169. Gol 1169, prossiga. Ah, estamos cruzando 145 agora. Alguma chance para a gente uma posição ótima? 1169, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.10 e solicita para a direta de Mótima. Mótima, é o centro Recife 235 251. Boa tarde, boa noite. Boa noite, meu nome. Bruno 166, reduza para 2209. 2209, reduzindo, Bruno 166. Bruno 869, prossiga. Poderia confirmar para você se está autorizado via ou somente até o 060? Bruno 869, autorizado até 4.000 pés, ajustando 0 no 5. 4.015, Bruno 869. 90 no meio estabilizado. Tá 90 no meio, chama a Torre Salvador, frequência 118 decimal 95. Gente, obrigado, boa tarde. 1869, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray pistão 0, reporte estabilizado. Sendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray 10, reportarei que estabilizado 1869. Já fica livre? Não. Aguardo. Nove zero, 196, tráfego já avisado, autorizado, ponto bicho 90, 0 graus, 90. Livre pouso, 9096. Turno 1196, reduza para 2009. 2009, é o 9096. Salvador, azul, 6999, ponto espera, 1009. 6999, mantém o ponto espera. Mateus, 6999. Salvador, gol no 645, tem informação, hotel. Voo no 645, aciona identificação via chegada BOF, desça para 4000 pés. O ajuste no 095. 4000 pés, 1095, voo no 645. Voo 1166, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095, já reduzido, 1166. Marinha 7065, controle. Marinha 7065, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120, decimal 3. O 1166, reduza para 1909. Reduza 1909, 1166. Firmo, senhor. Também que autorizado a linha e mantém 1-0. A linha mantém a 1-0, 6-9-9. Torre, frequência 118, decimal 9-5. Torre, 1-1-8-9-5, gol 9-6-9. Gol 1166, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada a final de X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 095, chama estabilizado X-Ray, 1166. Salvador, boa tarde, gol 1169, estabilizado ILS, X-Ray 1-0. 1699, autorizado a decolar 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-8-9. Quase 1699. 1-8-6-9, continue a aproximação, a guarda que está livre, informa o Embraer, iniciando a decolar de 1-0. Guardado, gol 1-8-6-9. 869, autorizado por 190-210 graus, 189. Reforço, gol no 869. Localizador Campo Vista, 1966. Gol 1966, complete final LSX2, chame torre, frequência 118, decimal 95. 295. Motor 1895. Olha, azul 6909. Azul 6909, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 320. Estação 320, São Bruno. Autorizado pouso, bicho 90, vento 170 graus, 159. Lembre pouso, 90, 966. Solos 2-1 na Liberia Direito, taxi, conheço, chame controle de Solinho 1-2-1 na Decimal 9, boa tarde. Direita 2-1, boa tarde. 999, chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 2835, alternar 251, obrigado. Após pelo autorizado 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Após pelo 2000 pés, chamará estabilizado X-Ray, voo 645. Pelo 645, ajuste do altímetro 90 no 5. 1015 no altímetro, voo 645.